Liga 4101. Outra vez de Iguaçu, ali do litoral, 510, para aí, troca o retorna Salvador então, entendido, na proa do farol de Itapuã e chame torre, 1118 decimal 6. 1118 decimal 6, 01. 58, Campinas. Muito bem, senhor. Para Campinas, a rota normal é o perisco 58. Eu, infelizmente, não tenho o seu plano. Poderia confirmar o horário do mesmo? Vai estar cedo, é só para os 20, para esse feito de cálculo aqui na navegação. É perisco 58 até Mavic e aí direto, não é isso? Muito provavelmente é. Infelizmente, eu não tenho como certificar porque não tenho um plano do senhor ainda. Tá bom, suficiente. Muito obrigado. Boa tarde, identifique chegada bom, FDS 040. 040, por gentileza, você poderia confirmar após o 00, operador da extensão apito? 10 com 89, 3155. A linha decola, tem 3155. Sendo limpo e vistoriado e provavelmente ao 00, somente 90 metros de cabeceira deslocada. Agradece, obrigado, gol. Ou não, 75. No 55 decolou os 49, chame controle em 119.8, uma boa tarde. 19.8, obrigado, boa tarde. 01 no solo controlado. 01 no solo os 49, frequência livre, uma boa tarde. Boa tarde, 01. Controle, boa tarde, TAM 3155, perfil da EL, passa 1700. 3155, contato radar, submanter 340, saída da EL, autorizado da EL no presente. Direto da EL, 340, 3155. 674 para pushback sonamento. No portão 612 autorizado, senhor. Puxa o sonamento, chame Frank, sonamento 74. Autorizado, chamarei para o táxi, voo 674. De Juliette, Salvador. Consegue, Juliette. Ok, confirme, está mantendo 3.500 pés, o controle não recebe sua informação de altimetria. Recebe sua posição, 27 milhas na presente, porém não recebe altimetria. Afirma, mantendo 3.500 pés, solicita, se possível, descer para 1.500. Ok, desça agora para 1.500 pés, Vitor, de Juliette, reporte Paripe. Eu vou estar em Paripe e vai reportar o transponder da manutenção. Bono 785 para o Galeão, qual o nível, senhor? 380, se eu tiver autorizado. Deixa 380 ser coordenado, provável subida da EL, transição BLESS. Informação em curso é Vitor, senhor, é de coordenação, Bono 785. Frente da Victor, 85. Bono 785, pronto para a cota? Prossiga. Bono 785, Salvador para Serra Bravo, Golf Lima, para o Galeão. Nível de voo 380 autorizado, aproximou no 4 até a posição Tokyo, após a Alfa 317. Decola da pistola 0 com curva à direita, saída da EL, transição BLESS. Controle 1.9.8, torre 1.8.6 dúzia, aciona 5520, gol no 785. Autorizado Galeão, 380, presolou no 4, até Toquinha, após operar para 317, decolada 10, curva direita, da Elpress. Controle 198, a 286, transpone 5520. 5520, cotejamento correto, Gomes 785, portão 4, chame tanto para o puxo do saneamento, senhor. Chamaremos 85. Interessa, depois. 00 via o Salvador 367. Ok, servido 367, após 366, o 1755, autorizado, autorizado final Renato. 755, 60 para o 40 agora. O 1755, após o Serra-Vivo 367, desce para 2500, 1011 ajuste. Positivo, após o Serra-Vivo 67 para 2500, 1011, obrigado. Salvador, boa tarde, Tan 3172, informação Vida. Tan 3172, boa tarde, identifique, chegada Mari, desça ao 060. Mari, identificou 060, 3172. Juliette Quebec Quilo, Salvador. Decolado Vera Cruz, atenção para o lançamento primeiro 5000 após uma centena. Nacional 01154. Juliette Quebec Quilo, livre ascensão ONUS ao 050, reporte lançamento. Quebec Quilo. Táxi autorizado via parte principal Juliette Alfa e Charlie para o ponto de espera da pista no 0. Cabeceira deslocada em 90 metros. Ajuste no 0 no 1. Ponto de espera da pista no 0, torre 1, no 8 decimal, meia dúzia. Tem um bom voo, gol 1, 674. Ok, Juliette, Alfa e Charlie. Pista apenas com 90 metros de distância. Ponto de espera 18, meia, obrigado. Boa noite. Um bom voo, senhor. O TAM 3172, 30 TAP na presente. Direto ETAP, TAM 3172. Controle Salvador, boa tarde, voo 92. Informação Victor 200 para uma centena. Voo 925, boa tarde, identifique, chegada Bonf, desça ao 070. Bombe para o 070, Goro 925. Goro 925. Prossiga. Isso é pessoal, procedimento RNAV, da pressão no 0. Ciente, será autorizado mais à frente o 925. Graças, 925. Pistão no zero agora opera com cabeceira deslocada de 90 metros. 5570, grato. 3172, tem. 1075, tem. Torre, boa tarde, gol 674, ponto de espera da 1-0. Voo no 674, boa tarde, autorizado a alinhar e manter. Cabeceira 1-0, voo no 674. A linha mantém 1-0, gol 674. Ativo, cabeceira deslocada em 90 metros. Ok, então cancelando a solicitação para efetuar o posicionamento de nave, nós vamos efetuar o ILS normal. Ciente. O ILS está operativo para o TAM 3172? ILS X-Ray sem glide, procedimento. Só bem sem glide, obrigado. Senhor Engenho Juliette, sendo através do Paris. Gente, aponte rotatória. Para rotatória. Quatro ventos de 110 graus com 629, autorizada a decolagem, pistão 0, gol no 674. Iniciando 1-0, gol 674. Terminal, procedimento ANS, avistando, baixo checado, gol 1755. 1755, sente torre 1862, bom domingo. 1862, obrigado. Oi, boa tarde, gol 1755. 1755, boa tarde, continue a aproximação, informe com a pista à vista, vento de 120 com 1629, somente os primeiros 90 metros impraticáveis. Obrigado, avistando, baixo checado. 9366, descendo para 2500, ajuste 1011, gol no 075. Gol 1925, reduza para 2109, é o número 4 na aproximação. 210, reduzindo, 925. Controle, gol no 674. Gol no 674, contato radar, subiu até a 380, saída gole. Começa a ficar para 380, saída gole. Controle Vitorinho de Juliette, visófono 7. Vitorinho de Juliette, torre 186. 186, grato, boa tarde. Controle de Salvador, boa tarde, Condor 22. Condor 22, Salvador, identifique chegada bom, desça inicialmente ao nível 080, reduz a velocidade para 2509. Reduzindo para 250, a descida até o 080. Pode informar se já está liberada a restrição da pista? Ok, agora a pista operando com a cabeça deslocada de somente 90 metros. Ativo, deslocado 90 metros sem ILS, né? Confirma sem glide, né? É, ILS sem glide, ILS X-ray sem glide. Graças. 1-0. Táxi 1785, alterna Campinas, 4 horas 5 minutos, autonomia 76 a bordo. Manter a velocidade até mais próxima de Duna? Afirmativo, senhor. Manterá próximo de Duna, 3172. Afirmativo, muito grato. Nada. Sua intenção é o ILS X-Ray ou RNAV 3172? Vai aceitar o ILS 3172. Era 18,6, voo no 75. Agora tá toda extensão a pista, confirma. Menos os primeiros 90 metros, certo? Tá, sim, confirma. Obrigado. Pronto para o primeiro lançamento, Quebec Kilo. Sente livre lançamento, reporte para a ascensão, Juliette Quebec Kilo. Condor 22, reduz para 2209. Reduzindo. 235, tem agora o seu plano, senhor. Qual nível solicita para Campinas? 360. 367, será coordenado, provável gole e transição goza. A informação em curso é Vitor. Aguarde coordenação, senhor. Ok, aguardando. Então, provável gole e goza. 386. Vitorinho da Juliette, final 3 milhas. Ok, continua com o número 2 para pouso na pista 17, o vento 128 nós, Vitorinho da Juliette. Tá, 3172, desça 050, após ETAP, livre para 2000 pés com 1011, 3172. 050, após ETAP, 2000 com 1011, tá, 3172. O gol 925, desça 040. Gol no 925, desça o 040. 040, gol no 925. Controle Salvador, gol 1396, tem informação Whisky. Gol no 396, identifique, chegada Mare, desça ao nível 0620. Aciona a identificação, Mare 060, gol 1396. Atenção, a centena, o Quebec Kilo. Gente, reporte para o lançamento. Kilo. 5 ali, mantém 1-0. Ali, mantém 785. 22, desça o 050. 050. 9. Direita, 219, gol 975. Diz que 58. decolada pistão 0 com curva à direita, saída Gole, transição Gonza. Controle 1 no 9 decimal 8, torre 1 no 8 decimal meia dúzia. Aciona 5551, tem 3835. Aqui autorizado Campinas, nível 30, via Perus 58, decola da 10, primeira curva direita na Gole Gonza. Controle Salvador 1198, torre 186, transpone 5551. 3835. Só confirmando a pista agora, é só os 90 metros, né? Afirmo, a cabeceira deslocada somente 90 metros, senhor. É o cotejamento correto no portão 9. Chame o ponto para o posto de saneamento, tem 3835. E aí chamará, 3835. Gol 1755, boa tarde, Bruno. Boa tarde, gol 1755, tem táxi aprovado via Alfa e Juliette, portão 04. Alfa, Juliette 4, gol 1755. 3325, gol 674. Central, Vitor, em dia a estacionar a frequência livre. Tá autorizado ILSX Racing Light, isso para 2000 pés, reporte localizador. Botaremos o localizador, Cente Dex Racing Glide, reduzido para 180, tá 3172. No 925, retornada para sequenciamento, mantenha presente para o seu limite localizador. Mantenha presente para o limitado pelo localizador, no 925, nada sequência. 1785, decolado. 1785, contato radar, submantenha 380, saída da EL. 0 da EL. 122 para sequenciamento, direita para 230, limite localizador. Direita 230, limitado pelo lado, com 223. Torre 18-6. 18-6, bom domingo aí, 1075. Controle o gol 396. 396, Salvador. Após a posição ITAP, pode prosseguir no RNAV da 10. Ok, mantenha a chegada a mar e será autorizado o RNAV mais à frente. Positivo, não sei se pode ser autorizado, gol 396. Sim, autorizado, pouso, 1-0, 1-1, gol 1075. Para 3 mil pés, 1011 é o ajuste. 3 mil mantendo essa prova, no 9-10. Do localizador visual, tá 3172. 3172, ciente, completo LF sem glide, chame torre 1-8, decimal meia dúzia. LF sem glide, 18 meia dúzia, 3172, boa. .25 para o localizador, esquerda pro 160, reporte estabilizado. 160, reporte estabilizado, no 910. 925 desce para 2 mil pés. Para 2 mil, no 910. Sente do deslocamento de 90 metros, 317072. 3 mil pés, conta. Ajuste permanece 1011. 1011. 196, gol 1396, reduz para 2209. Reduzindo para 2209, gol 1396. 22, direita, correção esquerda para 180. Esquerda para 180. Gol 1075 no solo 1-2, agilize, libere a direita, chame o solo em 1-2-1 decimal 9. Agilizando 1-2-1-9, gol 1075. Botão 3172, continue na aproximação, aguardando pista livre, ajuste 1-0, 1-1. 1011, aguardando pista livre, tá? 3172. Localizador. 1925, ciente, completo LS sem glide, reduz a aproximação, torre 18620. 4 com a torre, 18-6, o gol 9-2. Tá pronto para o lançamento, Quebec Hill? Juliette, Quebec Hill, livre lançamento, reporte para a descida. Hello. Condo 2-2 para o localizador, esquerda para 120, reporte estabilizado. 120, reportaremos. Autorizado descer para 2.000 pés, 1.011. 2.011. O 1785, chame o Centro Recife, 1288, alterno 3325. 288-3325, 1785. O Quebec Kilo para descida. Juliette, Quebec Kilo, livre descida, reporte cruzando 2.000 pés. Quebec Kilo. 25, continue na aproximação, número 2 para o pouso, ajuste no 011, primeiros 90 metros, pista 10 fechados. Ciente, aguardando, 9-2. ZRNAV, 1-0, 1-3-9-6. Estimativo, desça para 2.500 pés com 1.011, 1-3-9-6. 2.500, 1.011, 1-3-9-6. Quebec Serra, Salvador, prossiga. Regresso de voo, 1500, vai. 0123, tá com 08 de POB. 08 de POB, ciente, 1500 pés via corredores, reporte ingressão no corredor Veracruz. 72 no solo aos 1-3, agilize na medida do possível, libere a direita, chame o solo em 1-2-1 decimal 9. Agilizando a direita, solo 219, tá? 3172. O 1925, continue na aproximação, aguardando o pistoleiro.